Victor Direct Salvador 2-1, no backtrack, parte 4, agilizando na medida do possível. O Lima Zulu Gol fazer um 360 pela esquerda, aquele tráfego tá livrando a pista ainda. Faz 360 curto pela esquerda. Chave do Jet, frequência de hoje, é só uma boa tarde. Passeio 2231, autorizado decolagem, pistão 1 a 0, vento 150 graus com 10 nós. Autorizado decolagem, 2231. Carregou, ONU 612. ONU 612, continue a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1 a 0, 1 a 7. 1 a 0, 1 a 7. Abaixa a travada. Mas o Golfo Tênis confirme o FAT que se deslocará após o pouso? 4-5, é o espaço. Sente. Papatão, o Kilo Papa Vitor da ataque, suporte para ingressos. Voltará para ingressos, o Kilo Papa Vitor. Sete Limas no Golfo, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1 a 7, vento no 60 graus com 5 nós. Sim, pedido de pouso, Limas no Golfo. Passaria 2231, decolar 223, controle 120.8. 120.8, passaria 2231, obrigado. Estamos aqui no Papa Vito, visual com o Lima Zulu na curta final da 7. Afirmativa. 7, após a passagem do tráfego, autorizado, aliás, manter a captura na 7, quilo Papa Vito. A bola para o tráfego, alinha na 7, obrigado. Agora sim, gol número 2, autorizado pouso, pistão 1 a 0, vento 1 a 0 graus com 8 nós, check 3. Está é travado. O Lima Zulu Golf, solas 2-4, direita, parte 5, frequência de voo estacionar. Que o Papa Vito vai manter a posição, tem tráfego na aproximação para a posição 1 a 0, ok? Um bong da Gol. Papa Vito, vento no 40 graus, 08 nós, caindo na 097, precisando decolagem, tente para a turbulência. Grato, livre decolagem, Vila Papa Vito. repite meu solo aos 2,5, repite para a direita, meu solo 21 decimal 9. 21 9, obrigado, boa noite, segundo meio da 2. Aquilo para Tavito fora do solo. Eu estava visto decolador de 2,5, tive o controle 1,20 decimal 8. A 2,0 decimal 8, grato, aquilo para Tavito. Portugal, 02 Heavy, ready. Brigadeiro de Sul, clear, line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear for line up and take off runway 10 at Portugal, 02. T5415 no ponto de espera, pronto decolagem. Seja, mantenha um bom de espera, dono zero. Confirme. Mantenha um bom de espera, dono zero, trip 5415. Mantendo o ponto de espera da 10, trip 5415. Foi instalador, boa tarde, economia 01, minha milha Luciano, baixado, gravado. 2601, que é igual a 07, veículo 7007 nautico, de aproximação, white, pista livre. Falando pista livre, 601. Pelo 601, só pela pista livre, de pouso, pista no 0, feito no 50 graus, 06 nautico. De pouso na 10, voo na 601. Portugal 022, airborne at 3-0, contact salvador de pátio, frequency 1-0, decimal 8. Zero décimo light, tá? Portugal, zero tutu. Visual contrato com o nacional. 5415, visual contrato com o nacional. 5415, visual contrato com o nacional. Afirmo, visual. Pode fazer o Boeing da Gol ali, mantém 190. Ok, então após a passagem ali, mantém 190, 545, obrigado. Decolagem pistão 0, vento no 5, 0 graus, Salvador, Oceané 6143, está no ILS baixado e travado. Boa tarde. Oceané 6143, Tiringa 1908, disposto na aproximação. Agora estou só esperando tudo. Oceané 6143. Boa tarde, autorização de posição 6143. Leve pouso, pistão 0, vento no 70 graus, 07 nós. Leve pouso, Sonabia 143. 2 Salvador, até 3567, no ponto de espera da 10, pronto. 3567, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Na 3567, após o pouso do R2 da Oceania Lima, tem pistão no zero. Gente, após o mesmo ali, mantendo no zero, 3567. Pastor, 2-0, está no hotel, para cruzamento. 2-0-7, mantém a posição, estamos agora na aeronave na curta final da 1-0 para pouso. 2-0, aguardando. Juliette, nas Azul 3, agora no 735, estação na frequência livre. Passa 2030, cruzamento da 1028, na Delta, chame só 1209 para prosseguir o táxi. Dito cruzamento, na sequência Delta 1209, para prosseguir o táxi. Sena 943, no solo 24, no limite pela direita, chame só 1209. Ah, 209, Sena 6143. Na 3567, autorizado decolagem vista no zero, vento no 60 graus, 069. 3567, decolar 242, chama controle 120, sinal 8. Estamos no controle 2028, 3567. Salvador, azul 4206, pronto, celebrado. A linha mantém pistola 0, azul 4206. Gente, a linha mantém pistola 10, azul 4206. Azul 4206, autorizado a decolagem pistando 0, vento do 20 graus, 08 nós. Cliente, luz do botão alarme, pistando 0, azul 4206. Pista 2-0 ali, mantém pista 1-0. A linha é manter, pode ver já. Com a 206, decolar 245, chama controle 20 decimal 8. Foro 20 decimal 8, azul 4206, bom. Aliado pronto, passou já. Gente, passou 20, aguarde 2 minutos para decolagem. Pista 2-0, autorizado decolagem, pistando 0, vento no 4-0 graus, 04 nós. Liga a colagem, pode ser usado. 120, decolar 248, estilo controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 4, 2, 0.